Capítulo 10. O Sermão da Montanha. A Lei do Tudo Ganho, Evangelho e Evolução, Versão Moderna do Sermão da Montanha, A Virtude da Renúncia, O Desprendimento dos Bens, A Esmola, A Divina Providência. Para melhor compreendermos os fenômenos de que estamos tratando, é útil explicar como já existe em germe e como funciona, também em nosso mundo de tipo antissistema, uma lei elementar de justiça que chamamos Lei do Tudo Ganho. Trata-se simplesmente de um aspecto particular da grande lei de Deus, da qual falamos nos capítulos precedentes. Estamos sobre o terreno positivo de leis vigentes, cujo funcionamento é controlável pela observação. Só assim pode-se chegar a conclusões objetivas, baseadas sobre fatos, independente das verdades de grupos ou escolas particulares. Constata-se no funcionamento da vida um princípio de justiça, pelo qual é estabelecida uma proporção entre o trabalho e a sua recompensa, entre esforço e gozo. O prazer obtido prende-se à satisfação de uma necessidade e desaparece com a saciedade. Quanto mais possuímos de uma coisa, tanto menos ela vale, e quanto menos dela possuímos, tanto mais ela vale. Este é um princípio de economia que regula a balança da procura e da oferta. Quanto mais uma coisa nos custa esforço, tanto maior é o seu valor, e quanto menos esforço nos custa, tanto menor é o seu valor. Assim, os ricos habituam-se à riqueza, que na realidade não faz absolutamente seus donos felizes, embora pudesse constituir uma fonte de felicidade para o pobre. Eis que podemos possuir tudo e morrer de tédio devido à saciedade. Assim, a medida de nosso gozo não é dada pela medida de nossas posses, mas sim pelo esforço que fizemos para consegui-lo. A vida é dirigida também por esta lei de justiça, pela qual a alegria de possuir diminui a cada unidade possuída, reduzindo-se em proporção inversa ao aumento da posse. Esta é a lei do tudo ganho. A justiça consiste no fato de que, caso não se faça o esforço para se conseguir um gozo, não se tem direito a ele, o qual, por isso, não é alcançado. Para que a coisa seja sã e vital, é necessário que haja proporção entre o esforço e o gozo. Se o prazer não é merecido, ele constitui um furto que, em virtude da mesma lei de justiça, significará uma dívida a pagar. Então, o gozo não é são e vital, mas sim doente e antivital, levando a vida a se revoltar contra o indivíduo que dele se aproveita contra a justiça. Para se chegar ao gozo, não faltam as vias gratuitas, que são os atalhos do prazer. O mundo os conhece de sobra. Mas então a vida se vinga, fazendo que se pague bem caro as fáceis alegrias do vício. Apliquemos agora este princípio ao fenômeno da riqueza. Para ser sã e vital, ela deve ser conforme à justiça. De outra forma, ela constitui coisa doente e antivital, contra a qual a vida se revolta, tendendo a destruí-la em quem a possui. Eis então que a riqueza, para ser um bem, deve ter sido ganha, correspondendo a um mérito. Caso contrário, ela será algo estragado e venenoso. O que é de sinal negativo não pode trazer alegria, mas somente dor. É necessário, então, que ela seja de sinal positivo, conforme a justiça. Para ser dessa forma, é indispensável que a riqueza esteja ligada ao trabalho. Neste caso, ela torna-se produtiva e saudável, sendo, por isso, lícita. A vida quer a nossa salvação. Portanto, segundo a sua moral, é lícito tudo o que é vital, sendo ilícito tudo o que é antivital. A vida, portanto, não é contra a riqueza, mas sim contra a riqueza furto, contra a exploração, contra a renda herdada sem esforço e gozada ociosamente, contra a riqueza parasitária que, por ser improdutiva, é danosa para a coletividade. A vida quer a riqueza produtiva, que, por ser fruto do trabalho, associa-se a este, admitindo também a riqueza hereditária recebida gratuitamente, desde que ela seja fecunda por novo trabalho. A vida quer uma riqueza conforme a justiça. Toda riqueza injusta é negativa e torna-se perniciosa para quem a possui, constituindo uma força lançada em direção antivital, uma planta deteriorada desde suas raízes, um débito a pagar. Eis o que querem dizer as palavras de Cristo contra os ricos, referindo-se elas ao tipo de riqueza maldita que ele aconselha abandonar. Compreende-se assim quão sábio é o conselho para nos libertarmos de tal desgraça antes que ela nos envenene. O tipo de rico ao qual Cristo se refere é o de sua época, aquele que todos tinham então diante dos olhos, rapinador de bens, opressor de escravos, crápula e ocioso. Cristo não é contra a riqueza, mas contra o mau uso dela. Como poderia aquele tipo de rico entrar no reino dos céus e como poderia tal riqueza não ser condenada? Há rico e rico. Por isso existe também o industrioso e laborioso produtor de bens úteis à sociedade, organizador de trabalho fecundo para os outros. Tal riqueza é uma bênção de Deus, uma coisa que é culpa abandonar, porque esse abandono equivaleria a um recesso na produção. Nos tempos de Cristo, ignorava-se a valorização do trabalho, que caracteriza a moderna organização. Naquela época, o trabalho era somente esforço de escravos oprimidos, sem compensação. Em tal regime social, qualquer reforma concreta era impraticável. O que mais restava a Cristo para afirmar de alguma forma o princípio da justiça, se não apelar para outro mundo, onde se pudesse pensar que ela fosse possível? É assim que o Evangelho procura estabelecer o princípio de justiça, dizendo, abre aspas, ai de vós, ricos, porque já tivestes a vossa consolação. Ai de vós que agora rides, porque mergulhareis na dor e nas lágrimas. Fecha aspas. Acrescentando logo em seguida, abre aspas, abençoados vós que agora chorais, porque rireis. Naquele dia ficareis alegres, pois eis que uma grande recompensa vos é reservada no céu. Fecha aspas. A vontade da justiça, então, é que os ricos que gozaram e riram, chorem, e que os pobres que sofreram e choraram, sorriam, recebendo sua recompensa. Tudo na vida é colocado na balança para ser pesado. Com isto, o Evangelho expressa uma fundamental sede de justiça, que faz parte da lei de Deus. Vimos que as leis biológicas vigentes na Terra entendem a justiça em outro sentido, atribuindo valor e merecimento ao vencedor na luta e não ao mais justo. Será então que o Evangelho nos engana e que o Sermão da Montanha não é verdadeiro? Não. Há dois tipos de justiça, uma para o nível evolutivo inferior vigente na Terra e outra para o nível evolutivo superior próprio de ambientes mais evoluídos. Em uma primeira análise, o Evangelho, confrontado com a realidade da vida em nosso planeta, pode parecer que não tenha razão e que não passe de um sonho irrealizável. Para compreender, é necessário colocar cada coisa no seu justo lugar. O Evangelho não expressa a nossa realidade atual, mas sim outra, mais evoluída. Ele é uma ponte lançada em direção a este mais avançado tipo de vida para alcançá-la. É um farol longínquo que orienta o caminho. Então, o Evangelho é utópico e anacrônico somente em relação às involuídas leis biológicas de nosso mundo, mas não o é perante a lei de Deus, que sabe funcionar perfeitamente mesmo no baixo nível evolutivo da Terra. Eis que o Sermão da Montanha é absolutamente verdadeiro. O defeito não está no Evangelho, mas sim no homem involuído, que é incapaz de compreendê-lo e que, por esta sua incapacidade, não pode se eximir de pagar as consequências dos erros que comete na sua ignorância do verdadeiro estado das coisas. Aquelas palavras, abre aspas, "Ai de vós, ó ricos, benditos vós que agora chorais", fecha aspas, expressam reações positivas da lei, que mesmo depois da vida atual, inexoravelmente entram em jogo, fazendo justiça, como prêmio e como pena, conforme aquilo que foi feito. Eis o que significa o Sermão da Montanha. Trata-se de uma lição a aprender. É como se o involuído atual estivesse revestido por uma pele de crocodilo, dura como uma couraça. A lei, ao submetê-lo a lições corretivas, aplicadas à guisa de golpes de formão, deve expungi-lo gradualmente desta crosta, até que não reste senão uma pele sutil e sensível como a de um anjo. É devido a esta incapacidade de compreender as leis de outro plano de evolução, tal como acontecia antigamente, que os ricos, em um mundo de cristãos e, portanto, de seguidores do Evangelho, ao invés de chorarem pelo fato de serem condenados por Cristo ao inferno, alegram-se, contrariando o que diz o Evangelho, e não obstante esta sua terrível desgraça, ainda são invejados pelos pobres. Então o Evangelho não convence ninguém. Além disso, como se explica que os pobres, mesmo sendo eles tão afortunados por estarem destinados à felicidade eterna no paraíso, não se sintam nada felizes com esse fato e chorem de inveja dos desventurados ricos que estão destinados à pena eterna no inferno? Qual a razão para a própria Igreja ter se aliado sempre aos ricos e poderosos, justamente aqueles condenados ao inferno? Mas, se Cristo era tão bom e tão piedoso, ele deveria ter consolado os ricos, que são os verdadeiros desgraçados, porque após gozarem um breve tempo, sofrerão eternamente, enquanto deveria censurar os pobres, que são os verdadeiros afortunados, porque após sofrerem um breve tempo, gozarão eternamente. Então, santos deveriam ser os ricos, que se sacrificam por pagar tão caro pouca alegria, e pecadores deveriam ser os pobres, que desfrutam a situação, gozando tanto com tão pouco sofrimento. De outro modo, onde estaria a justiça da lei? Se a sua vontade é que haja proporção entre trabalho realizado e prêmio recebido, aconteceria ao contrário neste caso, pois tanto a perda dos ricos como o ganho dos pobres seriam demasiados. Mas como podia Cristo oferecer justiça na terra, onde vigora a lei da força, se a justiça é coisa que pertence a planos de existência mais evoluídos? Eis então que, se Cristo queria justiça, não podia procurá-la no baixo nível da terra, mas somente nos céus, num mais alto nível de evolução. Assim, Cristo propôs aquela justiça que era a única existente, procurando fazê-la descer sobre a terra. Ora, ele deveria propô-la em forma de ideal, projetada para o futuro, expondo e condenando o erro inevitável devido à natureza humana, mas tendo de corrigi-lo mediante sanções somente aplicadas num segundo tempo e em outro ambiente. Isso nos explica o fato de que, não obstante tantas ameaças, os ricos não se preocuparam com um hipotético inferno, explicando também a razão pela qual os pobres, mesmo com a promessa de um hipotético paraíso, não se sentiram satisfeitos. Aqui na Terra, interessa de fato o que está presente materialmente e não o que é longínquo e intangível. Para ver tais coisas, é necessário outra vista, que o homem não possui. De fato, ele aprende somente com a técnica do erro e da expiação. Embora a justiça completa não seja realizável sobre a Terra, a vida procura, todavia, realizar algumas aproximações nos limites das condições apresentadas pelo ambiente. Já vimos como a lei, fazendo pagar o mal feito, procura aplicar na Terra o princípio de justiça, ensinando-o à custa de duras lições. Verificamos, outro sim, haver na vida uma tendência natural que leva o rico ocioso a perder as suas riquezas e o pobre dinâmico a se apossar delas, suplantando-o. Isto sucede automaticamente, porque o primeiro, dado o tipo de vida que leva, torna-se inepto, estando, portanto, destinado a perder, enquanto o segundo, pelo fato de ser obrigado a lutar e assim a aprender, torna-se, por isso, apto a vencer. Esta tendência da vida corresponde a um princípio de justiça, expressando aquilo que, neste sentido, as leis biológicas espontaneamente tendem a realizar. Trata-se de um fenômeno bastante comum, que se verifica não só para casos individuais, mas se estende também a famílias e a classes sociais inteiras. Há um ciclo de ascensão, um de florescimento e, finalmente, um de fatal descida, sendo estas as fases características do fenômeno. O próprio desenvolvimento e fim das civilizações segue este ciclo. Isto porque persiste sempre a expectativa de que, eventualmente, os estratos sociais inferiores, emergindo de baixo, assaltem os antecedentes vencedores, que se encontram entorpecidos em sua cômoda posição de bem-estar. Assim como desmoronou a potência do Império Romano com a descida dos bárbaros, também foram liquidadas as aristocracias com a Revolução Francesa e com a Revolução Russa. É dessa forma que automaticamente compensam-se as duas opostas injustiças, a do rico que não trabalha e a do pobre que tem fome. Assim, o rico deixa a ociosidade e o pobre se sacia. Desta forma, a vida, com um lento trabalho de erosão, elimina a injustiça. Quando a justiça prevalecer permanentemente, não haverá mais razão para as revoluções. Por este caminho, pode-se chegar à completa e prática aplicação do Evangelho. É assim que, biologicamente entendido, sendo interpretado segundo as leis da vida, o Sermão da Montanha permanece verdadeiro. Eis como, então, ele pode repetir-se numa forma realista, de modo a ser hoje entendido como atuação prática no mundo. Abre aspas. Benditos vós que sois pobres e, portanto, sofreis hoje pela injustiça social, porque vosso é o reino da justiça, que o mundo se prepara para realizar. Bendito vós que agora tendes fome, porque conquistareis o direito a uma justa repartição dos bens e sereis saciados. Benditos vós que agora chorais, porque rireis. Isto porque os ricos ociosos são destinados a se enfraquecerem no bem-estar devido à sua vida fácil, voltada para o gozo. Então vos será fácil suplantá-los e substituí-los na sua posição. Nesse dia, alegrai-vos, estremecei de euforia, pois eis que uma grande recompensa vos está reservada, não mais apenas em forma nebulosa nos céus, mas sim sobre a própria terra, em forma utilitária e concreta. Mas ai de vós, ricos, pois já recebestes a vossa recompensa. Por terdes gozado bastante a ociosidade, sereis passados pela justiça da lei à classe dos pobres. Ai de vós que sois saciados, porque tereis fome. A vossa vida de gozadores vos tornará ineptos para vos defenderdes. Os pobres que dominastes vos assaltarão e vos sacudirão das vossas cômodas posições para vos substituir nelas e gozar em vosso lugar. Ai de vós, portanto, que ris agora, porque ficareis na dor e nas lágrimas. Fecha aspas. Eis como hoje, à mente moderna realista, o Sermão da Montanha pode soar realizável praticamente, de forma positiva e controlável, sem vagos apelos a sanções remotas num mundo que não se conhece. É desse modo que aquele sermão permanece verdadeiro e atual, sendo aplicável à moderna luta pela justiça social, de acordo com as leis biológicas vigentes. A vida é realizadora e não pode ficar para sempre no terreno das afirmações teóricas. No seu utilitarismo, ela as aceita somente como fase preparatória para a sua efetivação. A vida as propõe como ideal a realizar e põe-se a caminho para alcançar aquela realização. A lei quer chegar à justiça. Os homens falam, a lei funciona. De um lado, as palavras, de outro, os fatos. Hoje a vida quer realizar. A fase de espera está superada, não sendo mais aceitas soluções hipotéticas de realização em longo prazo. Os problemas atualmente, em vez de serem escondidos como se fazia antes, julgando-se que se não fossem vistos estariam resolvidos, são enfrentados e solucionados. Cristo não podia usar tal sistema, pois os tempos não eram maduros como o são hoje para a sua realização. Se ele tivesse falado como se costuma falar hoje, teria incitado à violência sem nada obter, porque o poder que ele condenava era bastante forte e toda a sociedade estava organizada para reprimir qualquer anseio de justiça. Cristo tinha o dever de reconhecer os direitos dos escravos, mas tinha ao mesmo tempo de aplacá-los, coisa que ele não podia fazer, senão com a promessa de compensações celestes, cuja conquista não dependia da revolta deles, mas sim de sua paciência. Outra coisa, dada a sua imaturidade de seres subdesenvolvidos, não se podia exigir então. Eles eram absolutamente incapazes de fazer uma revolução construtiva, pois se encontravam num estado demasiadamente involuído para assumir o lugar dos seus patrões. Estamos observando como o pensamento da vida dirige tais fenômenos. Ela não reconhece direitos em quem não tem as qualidades necessárias para sabê-los conquistar e depois usá-los bem. Isto somente é possível hoje, que as classes mais desprovidas alcançaram certa consciência e capacidade de organização. Os primitivos não sabem fazer outra coisa senão uma guerrilha que nada constrói nem resolve. Uma atitude como essa teria resultado apenas em dispersão de energias, coisa que não interessa à vida. Assim, a palavra de Cristo foi um reconhecimento de direitos, porém não com o objetivo de fazê-los valer, mas sim como exortação para suportar uma situação injusta. Se isto implicitamente redundou também num encorajamento para os opressores persistirem em seus métodos, toda a culpa cabia à imaturidade dos oprimidos, aos quais certos direitos não podem ser concedidos. Pela lei do tudo ganho, é justo que não possa gozar direitos quem não os tenha merecido. Os primitivos têm necessidade de serem guiados, não podendo comandar, porque o seu instinto é de rebaixar tudo ao seu próprio nível. Para ter direitos, é necessário ter conquistado o direito de ter direitos. Tal prerrogativa pertence somente a quem é biologicamente útil em sentido evolutivo, sendo negada ao involuído, que tende a fazer retroceder em vez de avançar. A vida sustenta apenas quem serve aos seus fins. Então, para os imaturos, não resta senão a resignação e a esperança, como propõe o Evangelho. Atualmente, estas virtudes de renúncia não servem mais e foram substituídas pelo trabalho, que, sendo uma virtude dinâmica e produtiva, implica no desenvolvimento da inteligência. Hoje, não estamos mais na precedente fase de espera e de subterrânea maturação, mas sim na fase de florescimento da vida, que avança. Depois do período de incubação na Idade Média, chega-se agora à fase da realização. Já não se perde mais tempo com renúncias, submetendo-se a penitências, mas se trabalha e se produz, lançando-se as bases de um bem-estar material sobre o qual se possa construir uma nova civilização. O Evangelho chegou até nós depois de ter atravessado os tenebrosos séculos da Idade Média, época na qual a vida estava praticamente reduzida a uma forma de desespero, a ponto de ser concebida em sentido negativo, como uma expiação de culpas inatas, como uma prova a suportar para conquistar a verdadeira vida, que era outra, situada no céu depois da morte. Dizia São Francisco, abre aspas, tanto é o bem que me espera, que cada pena me é dileta, fecha aspas. Então a forma mental dominante a respeito da vida não era de fecunda atividade, mas sim de absenteísmo e de evasão, sonhando com outra vida no além, melhor, na qual se encontrava a salvação. A respeito da riqueza, o próprio Evangelho tinha sugerido a atitude de renúncia. Hoje a vida nos diz para trabalharmos. Mas é verdade também que a vida atual não pode ser valorizada se não for vivida em função de um seu futuro maior. Seria pernicioso desvalorizar a vida terrena, que tem a sua grande função construtiva mesmo no sentido terreno. É justamente ao fato de se conceber a vida também neste sentido que se deve o progresso e a civilização, meios ótimos para conseguir, também no céu, um futuro melhor. Não se sabe como seria possível construir no céu uma humanidade de penitentes que nada tenha sabido construir na terra. O Evangelho parece nos aconselhar o desprendimento dos bens, propondo jogarmos fora as posses na terra para acumularmos outras no céu, abandonando-nos imprevidentes nas mãos de Deus. A isto responde a voz da vida, com as suas prementes necessidades materiais, que não admitem dilações, e com as suas severas sanções contra quem não observa a sua lei de luta pela sobrevivência. Cristo conhecia muito bem a realidade do mundo espiritual no qual ele vivia, dando a impressão de ter esquecido a realidade do mundo material no qual, todavia, cumpre ao homem viver. Para Cristo, o céu, ou sistema, era próximo e atual, mas para o homem, situado em outro nível evolutivo, no antissistema, aquele céu é longínquo e irreal. Para o homem, resta o fato da tremenda proximidade do mundo terrestre, mesmo sendo seu dever procurar, para seu próprio bem, aproximar-se tanto quanto possível do mundo espiritual de Cristo. Cada um destes dois ambientes tem as suas leis, razão pela qual fazer descer o alto até o baixo constitui um emborcamento que pode produzir efeitos opostos aos desejados. O objetivo do desprendimento é a espiritualização, mas isso pode resultar num maior apego ao dinheiro, do qual somente o rico pode se permitir o luxo de se desinteressar, porque o possui em abundância. Se ele torna-se pobre, eis que as necessidades da vida o assaltam, e o dinheiro, que significava antes para ele o supérfluo, torna-se então uma questão de vida ou morte. Se antes, por tê-lo em demasia, podia ficar desprendido do dinheiro, agora, tendo pouco, deve se tornar apegadíssimo a ele se quiser sobreviver. Assim exige a necessidade da sobrevivência. É lei econômica aquela pela qual uma coisa vale tanto menos quanto mais dela possuímos, e vale tanto mais quanto menos dela dispomos. No primeiro caso, o preço da mercadoria baixa. No segundo caso, aumenta. Trata-se de uma lei psicológica pela qual a privação aumenta o desejo e a saciedade o extingue. Com efeito, a proibição que nos priva de algo torna tal coisa mais desejada. Eis que o Evangelho, aplicado em nosso mundo, pode resultar contraproducente, porque a privação, em vez de desprendimento, pode provocar apego pelo dinheiro. É na pobreza e não na riqueza que se aprende quanto custa consegui-lo. Do mesmo modo, sucede com o jejum e com a castidade. São os esfomeados que pensam sempre em comer. É a abstinência forçada que faz pensar sempre no sexo. Assim, se o rico segue o Evangelho e dá tudo aos pobres, ele passa da abundância à necessidade, ou seja, do desprendimento ao apego. O rico pode ter tempo e energias para se dedicar às coisas do espírito, não o pobre, que está preso à preocupação avassaladora de procurar os meios para viver. A verdadeira pobreza, a indigência, é um degradante rebaixamento ao nível de vida animal, que pode levar a um retrocesso involutivo e paralisar o desenvolvimento da civilização. A verdadeira pobreza é abjeção em ambientes malsãos. É miséria também espiritual. É, antes de qualquer coisa, negatividade, que destrói as construções de nível mais alto da vida, sendo estas as primeiras a desmoronarem. Existe ainda outro fato. Se o rico é desprendido da sua riqueza, não lutará para defendê-la. Então, num mundo de assaltantes, irão roubar-lhe tudo. É necessário que ele tenha certo amor pelas suas posses, para que possa cuidar delas de modo a não perdê-las e a não acabar assim degradando-se ao nível de pobre. Tal desprendimento não seria considerado virtude, mas sim inaptidão e desinteresse. A realidade é que a vida não recompensa de modo algum tal rico, mas o degrada a posições de inferioridade. Mas o que de fato acontece ao rico depois que se tornou pobre? O Evangelho regula o assunto, dando-lhe tesouros no céu. Ora, estes lhe servirão no céu, mas não resolvem o problema terreno, que permanece sem solução. E o Evangelho acrescenta ainda que a quem trabalha para o reino de Deus e a sua justiça, o resto será dado por acréscimo, e que, portanto, ele não deve se preocupar com o amanhã. Estas palavras podem fazer crer que a divina providência intervenha automaticamente, provendo tudo, de modo que baste deixar-se servir. Mas não acontece assim. Pelo contrário, as esmolas podem não chegar e mesmo quando chegam, não caem do céu, sendo incertas e não garantindo o necessário para que seja possível dedicar-se a outra atividade. Com tal incerteza, não se pode traçar um plano de trabalho e segui-lo. A divina providência exige um esforço contínuo para que um determinado plano de trabalho funcione. Devemos considerar também outro fato. Se para o rico, seus bens representam o fruto de um esforço pessoal, porque a riqueza não é obtida gratuitamente, será justo, então, que eles venham a ser gozados por um pobre que nada fez e provavelmente nada sabe fazer para merecer aqueles bens? Além disso, tolhendo a aquele pobre o impulso da necessidade, aquela ajuda o instigará ao ócio. Sendo assim, a esmola pode encorajar a preguiça petulante e incentivar os pobres ao parasitismo. Estes, por serem pobres, iriam para o paraíso, mas ficando no ócio, porque providos do necessário, enquanto os ricos, que os sustentam com o próprio esforço, iriam para o inferno pelo simples fato de serem ricos. Assim, para cada santo a enviar ao céu, deveria haver um diabo rico que o mantivesse na terra. Como se vê, na prática, é necessário distinguir um rico do outro e um pobre do outro, porque nem todos são iguais. Mas o próprio Cristo moderou as palavras citadas acima quando disse: "O que vos sobrar, dai-o aos pobres." Como se vê, o problema não é tão simples assim e não pode, por isso, ser resolvido simplesmente tomando ao pé da letra alguns trechos do Evangelho e esquecendo os demais. Final do capítulo 10.